Mais uma semana inteira de atividade do Som da Frente, junto a vós, FM Estéreo da Comercial, uma de três. The one you're with. Som de frente até às 3, FM Estéreo do Comercial. São as todas iniciais de hoje. Kappa van Beethoven, Stars of Heaven, R.E.M. RAM. Soldas ainda da emissão do Som da Frente e imediatamente uma inscrição na agenda dos números novos. Contrariamente ao nome, são britânicos, uma descoberta da Goldists, que já nos garantiu House Martins e Billy Bragg. The Allies. Os nomes novos 4 temas a ouvir muito em breve nesta emissão. Para já, Dash Goes, os Allies. Porque há muito tempo, The Eight Legged Groove Machine, The Wonder Stuff. E um leque de soltas que se vai aproximando do final para a apresentação de hoje do Som da Frente. Crazy Head, Desert Orchids. Taken It's Toll On You, um dos muitos títulos a um álbum circular já por aí, em circuito pelo menos de importação alargada no país, o estreia dos Crazy Heads, Desert Orchids. Sometimes I think I'll kill you. Just don't let me fuck up, will you? 'Cause when I need a friend, it's still you. What a mess. O tema mais habitual por aqui, e por enquanto, enquanto o álbum não roda, tem o genérico Bug, Freaks in Dinosaur Jr., para satisfazer, ou pelo menos para parar, qualquer outra informação contrária em relação ao paradeiro de Steve Albini, Rape Man. Da frente. FM Mistério Comercial, o direito à diferença. Standing still. dark, but she can see the lights race across her half-open eyes. Her legs stand in a grid of power lies. Dentro do primeiro destaque desta nossa emissão, High Spirited Elegance, é o moto dos Very Things. Walking in the sand. São os primeiros três títulos para o destaque na primeira hora do Som Diferente de hoje, relativo a Motown, álbum dos Very Things, She's Standing Still, Walking in the Sun e Motown, Epilogue. Very Things, Motown, é o destaque da primeira hora do Som Diferente de hoje. Voltamos a esse mesmo destaque daqui a pouco com os títulos que faltam. I'm gonna get Serviu como um pequeno intervalo na passagem de destaque da primeira hora de hoje do Som da Frente, de Jane Says, álbum Nothing's Shocking. E a grande revelação 88, Jane's Addiction. Retomamos os Very Things, ainda a fórmula renascida do Power Trio. Double A Dalloway. Guitarrista e teclista, vocalista também, Robin Holland, bateria, Dashant, voz. Very Things, Motortown. principal do mini-LP, 6 temas para os Very Things, Motown, Let's Go Out, This Is Motown, conclui praticamente a nossa passagem de destaque na primeira hora de hoje do Som da Frente.